importa o que pedes. Só eu sei o que vivi. Por amor, oh, trenzinho vai e volta, só quem não volta é meu vai. Ó, trenzinho vai e vai, ó, trenzinho vai e vai, ó, trenzinho vai e volta, só quem não volta é meu vai. Ó, que trenzinho malvado, vai e volta, só que não volta é meu vai. Ai, trenzinho malvado, passava pra

em chama. E sonho que falas que me amas. Queimou o canto dos braços em alma. Com dentes voltado do beijo. Respiras a nesse desejo. Sonho tua mão no meu corpo. É numa película de louco. E depois do transe desperto. Escuto dizer: queres acercar? Quero mais. Quero ter até cerca. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, nous sommes bien là, nous sommes bien là. 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Vous pouvez faire vos dédicaces, nous appeler et on sera là pour vous répondre. Voilà. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Et puis on est en train d'écouter. Nous sommes en train d'écouter Escht. Tira a cesta do caminho, eu não te quero magoar. Oh menina, oh menina, eu vou ter que te dizer. Tua cesta no caminho já me está a enlouquecer. Cesta no ar, cesta no chão. Tudo piando, ai que grande confusão. Cesta no ar, cesta no chão. Tudo piando, ai que grande confusão. Cesta no ar, cesta no chão. Tudo piando, ai que grande confusão. Cesta no ar, cesta no chão. Tudo piando, ai que grande confusão. Oh menina, eu não consigo passar. Tira a cesta do caminho, não te quero magoar. Oh menina, oh menina, eu vou ter que te dizer. Tua cesta no caminho já me está a enlouquecer. Oh menina, eu não consigo passar. Tira a cesta do caminho, não te quero magoar. Oh menina, oh menina, eu vou ter que te dizer. Tua cesta no caminho já me está a enlouquecer. Eh bien voilà, on vient d'écouter SCH Tachot, je sais plus quoi. Bon, on continue en musique et on va écouter cette fois-ci Edmond Dounasio avec Keimdel.

Ella Voco, Kalema et Anderson Mario. On va continuer maintenant avec Branco Nessaru. On va continuer toujours en musique avec c'est la mode de Dame a fait beaucoup de duo et là c'est un duo avec Zé Amaro, Dame et Zé Amaro con Ficar Away. On écoute. Eu juro que com teu amor só.

dança sem parar. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. E se o corpo balança, eu vou deixar. Deixa para os magoar. Minha fiel companheira. as memórias do mar que eu te rara beijei na despedida. As ondas parecem sussurrar histórias da minha terra querida. Os montes verdes, o céu tão azul, tua beleza, meu Portugal. Na distância, meu norte e sul, minha estrela, meu amor. Sonho com o dia em que te reencontro, minha terra, meu eterno chão. Saudade, minha fiel companheira, que canta o fado da ausência inteira. Terra distante, até que o destino me traga de volta, cantarei teu nome, oh minha amada, por toda a minha pátria tão solta, nos braços da saudade a chorar. Ser feliz comigo.

Linda Sonia, Nel Monteiro. Ben, on va écouter maintenant l'équivalent d'un autre artiste qui était connu également dans les années 80, George Frayle, et qui est toujours connu. Hein. George Frayle avec une chanson mythique de ces années 80, c'est Caro Preto. George Frayle, Caro Preto. On continue. Allez, on va rester dans ce même registre et puis on passera à autre chose un peu plus tard. On va écouter un medley de Luis Manuel. Et Luis Manuel, dans les années 80, qu'est-ce qu'il chantait? Eh bien, il chantait ça. Que se leem. Allez, on continue toujours dans ce registre avec un groupe Diapason. Diapason, ils ont commencé en reprenant certaines chansons et on va écouter Moulat, Diapason. Cabelo cor de carvão, teu rosto tão lindo assim, no corpo um lindo vestido, que é de seda ou de cetim. Acontecer, penando pelo caminho, só lá para o amanhecer. Da terra provincial nasceu pobre e sem amor. É esta a pequena história de uma filha do Senhor. Adeus, adeus, querida mulata. Adeus, adeus, querida mulata. Agora chega para lá, Pazon Moulat. Alors on m'a fait signe. Hein. Il y en a plein d'autres. Effectivement, on pourrait faire toute une émission rien qu'avec ça. Il y en a plein d'autres. Et surtout, la prochaine, c'est une Sylvie qui m'a fait un petit signe. Eh bien voilà, Sylvie, Louis Chlipré, j'en écoute. E logo me sinto um beijo. Esse beijo com calor que me dás, filha querida, é o símbolo do amor que Deus me deu nesta vida. Entender o que eu canto e porque há tanto carinho. Thank you. si el amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso lo que pregunto yo dirá. Si el amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Senti medo da cruz, mas quando eu canto teu nome, tudo em mim sobrevoa. Diz-me que vais ficar, não deixes este amor cair. Se for pra amar assim, eu canto alto até te ouvir. É pra sempre contigo. Não é momento, é destino. É pra sempre contigo. Não tem medo, é pra sempre contigo. Amar-te é o meu segredo. Ah, ah, ah, ah, ah. Vem dançar, vem sentir. O meu amor é pra ti. Se a noite cair sem avisar, eu vou cantar para te guiar. Se o mundo tentar nos parar, a minha voz vai ultrapassar. Não é só fogo ou paixão, é promessa no coração. Quando tu dizes meu nome, o meu amor ganha asas. Se o tempo quiser provar-nos, eu subo a voz sem receio. Este amor nasceu pra durar, é maior do que qualquer medo. É pra sempre contigo. Grito o teu nome no vento. É pra sempre contigo. O teu namoro é o meu medo. É pra sempre contigo. Sinto na pele e na alma. É pra sempre contigo. Amar-te leva-me a voz mais alta. Se eu cair, tu levantas. O teu amor faz-me voar. É pra sempre contigo. Canto alto até a voz do ar. É pra sempre contigo. Contigo quero envelhecer. Vai saber. Pra sempre contigo. Tu és o amor da minha vida. Pra sempre.

Pensar duas vezes no que os outros vão pensar. É passarmos pelo tempo sem o deixarmos passar. Pois afinal de contas resta só uma certeza, o que se leva nesta vida é a vida que se leva. A vida que se leva. Roumanie, il est midi 36 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. L'heure pour moi de vous laisser. Je vous laisse en compagnie de Nicolas qui est déjà là. J'espère que vous avez passé un agréable moment en musique. On va terminer cette matinée avec une chanson. J'ai fait un petit historique de certaines chansons. Eh bien, on va écouter une chanson de Chiquita, Três Rosas, je nous mets au jardin. Est-ce que vous connaissez? Eh bien, si vous ne connaissez pas, c'est le moment de découvrir. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marguenot, 1 rue de l'Orme Gâteau, à ses mois. Téléphone 02 38 22 12 22. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances,

cantigas do fado, retalhos de vida, praias de um passado, de porta corrida, são ais inocentes que embargam a voz das almas dos crentes que rezam.